Electra Live. Chris Space. Electra Live. Chris Space. Mix Live. On Radio Arkansas 96.2. I've been holding on. Remember. Remember. You make me taste the tribulation. Electro Live. Chris Space.

Electro Live. No. Crisp Space. Even though I'm one, she had me in her lovers just like me. La la la. laisses, tu me blesses, me meurtris, et te joues de moi comme de toutes choses, et dispose de ma vie. Le bonheur qui vit dans mon you told me. So why right now are we fighting? Pull down your walls, let some light in. There's a whole world out there to see. Lately, I know that I've been missing. Am I even tripping over wires? I need to save me. Got so hard not to screw this. Never thought that it was okay just to say. We'll be right back. Electro Live. Mix Live. On Radio Arcancel 96.2. Chris Space. I think some of you misunderstood. You see, house is a room. It's the air that we breathe because we keep to live and we live in this house. Because in the beginning of Jack Boney declared, let there be house. He opened our minds to the possibilities of expression. And with that one line, he made us believe all things are possible. We'll be right back. Electro Live. Chris Space. Electra Live. Chris Space. Electro Live. Chris Space. House. Electro Live. Chris Space. Space. What? Electro Live. Some people give try. Together. Try. To make a better world. We'll be right back. a matter of time. I will not worry for you, you'll be just fine. Take my thoughts with you, and when you look behind, you will surely see a face that you recognize. You're not alone, I'll wait till the end of time. Open your mind, surely it's plain to see. You're not alone, I'll wait till the end of time for you. Open your mind, surely there's time to feel it. It is the distance that makes life a little hard. Two minds that once were close, now so many miles apart. I went up far to go, I hold on to your home. Safely back where you belong, and see how our love has grown. You're not alone, I'll wait till the end of time. Open your mind, surely it's plain to see. Electro Line, Chris Spaceman. Dernier titre pour ce soir, un classique house. Je donne rendez-vous mardi prochain, même lieu, même heure, avec une playlist plus tech house, je pense. Ce soir, beaucoup de house de Cleveland. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ciao. No more tears to cry. Avaliar a situação no terreno, diz Gonçalo Arfon. O número de mortes tem superado as primeiras informações e neste momento estamos muito numa avaliação de antes. Estamos a seguir com proximidade. Mais uma vez, demos a nossa disponibilidade para colaborar nas capacidades que a primeira portuguesa tem, nomeadamente na área da saúde, e aguardamos uma avaliação local, neste momento pelos nossos parceiros locais, para efetivamente percebermos como é que podemos apoiar o país. Caso o Movimento Internacional, a Federação Internacional do Crescimento, configurem que vai haver essa necessidade de apoio local e face à dimensão da catástrofe, é provável, lá estaremos. A ajuda internacional começa a mobilizar-se para a Líbia por causa da passagem do furacão Daniel nos últimos dias. Duas barragens colapsaram perto da cidade de Derna. De acordo com o Crescente Vermelho Líbio, a tempestade já causou milhares de mortos, milhares de desaparecidos e 20 mil deslocados. João Vasco. Na Líbia, as autoridades e os populares têm passado as últimas horas a recuperar corpos e a limpar os destroços das cheias devastadoras que assolaram o país. As imagens que chegam de várias cidades mostram estradas totalmente destruídas, casas e carros derrubados pela força das águas e muitos locais ainda totalmente alagados. A Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho falam em mais de 2 mil mortos e cerca de 10 mil pessoas desaparecidas. Em Derna, um cidadão lança um apelo desesperado. Apelamos a todos os jovens líbios, a qualquer pessoa que tenha uma licenciatura ou qualquer formação médica que venha ajudar-nos. Temos falta de enfermeiros, precisamos de ajuda. O primeiro-ministro líbio pede apoio internacional para recuperar os corpos que terão sido arrastados para o mar. Já os responsáveis do Programa Alimentar Mundial esperam conseguir fazer chegar alimentos a todas as zonas afetadas pelas cheias, explica Brian Lander, responsável pelo Gabinete de Emergência da instituição. Temos equipas no terreno, temos pessoal destacado para Benghazi, que parece ser o mais próximo da área afetada que podemos chegar neste momento. Essas equipas estão a trabalhar em estreita colaboração com o governo para perceber quais são as comunidades mais necessitadas. Nas últimas horas, vários países prometeram apoio ao governo líbio. França comprometeu-se a enviar um hospital de campanha para o país. Já os Estados Unidos anunciaram o envio de fundos de emergência para ajudar as organizações humanitárias e o governo de Trípoli. Ora, precisamente o poder em Trípoli lançou apelos à ajuda internacional e decretou o estado de catástrofe no leste da Líbia. Também se decretaram 3 dias de luto. Está fechada esta edição com Cláudia Almeida. Simultâneo RDP Internacional, Antena 1, Madeira e Açores. Informação em permanência em noticias.rdp.pt. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Aos comandos da nave espacial estou eu, meu nome é Andréia Rocha, faço-lhe companhia e vou levando esta nave por diferentes pontos do globo até à meia-noite, hora de Lisboa. Depois da atualização das notícias, é a música que nos vai também ajudando a guiar e a pilotar esta grande nave espacial que vai ligando todos aqueles que querem estar ligados a Portugal e à língua portuguesa. Às bom sol, para começar, e Expansive Soul, logo depois. Mais 351 91 110 10 26. É a RDP Internacional no WhatsApp. Não estás a ver que é só mau tempo? Hoje ficamos cá dentro de chinelos e pijama na ressaca da semana. Não estás a ver que é só chuva? Vais ver que amanhã já muda. Escolhe um jogo de tabuleiro daqueles que dura o dia inteiro. Eu que não sei não fazer nada aqui. O tempo congela. Eu só sei que quero não fazer nada contigo, nem pôr em dia a novela. Não estás a ver que é só mau tempo? Não estás a ver o céu cinzento a avisar que a rua está fechada? Ficamos só num tete-a-tete. Eu faço chá e as torradas. Não estás a ver que são só sinais para carregar baterias? Hoje ficamos cá dentro e amanhã é outro dia. Eu que não sei não fazer nada aqui. Eu só sei que quero não fazer nada contigo, nem por em dia no vela. Eu que não sei não fazer nada aqui, o tempo congela. Eu só sei que quero não fazer nada contigo, nem por em dia no vela. É só mau tempo. Não estás a ver que é só chuva? Hoje ficamos cá. Tentei mostrar-te o amor, mas agora sei que não devia. Tentei mostrar-te. feito nem nada que se pareça, mas eu respeito. Vai na tua cabeça, em que gramo, te adoro, te amo, te quero, te mero, te sinto, te espero. Não me deixes mais nessa posição, nada é vão, tudo tem a sua explicação. E eu sei a minha, quando te vejo, falo, toco, arrepio na espinha. E agora vai ser tudo bom, quero ver a tua cara quando ouvis este som. Ah, e vou tentar ser mais coração mole, um lugar para me ver um pôr de sol. Estamos no momento de regresso de muitas rubricas e programas, oficialmente também o regresso às aulas em muitos pontos do Hemisfério Norte. Vamos, daqui a pouco, escutar Rumo ao Sul e, mais à frente, o que os outros dizem de nós. Antes, ainda há tempo para boa música. Supertaça Feminina de Futebol. Sport Lisboa e Benfica. Sporting Clube de Portugal. Esta quarta-feira, no Estádio Municipal de Aveiro. Relato de João Correia. Comentários de Luís Cristóvão. Reportagem de Horácio Antunes. Supertaça Feminina de Futebol. Sport Lisboa e Benfica. Sporting Clube de Portugal. Esta quarta-feira, com emissão especial depois das 7:30 da tarde. Os convidados, as rubricas, a equipa, as novidades, os bastidores, os melhores momentos. E os piores também. Isto é RDP Internacional no Instagram. Descubra tudo em RDP Internacional RTP. Não vai querer outra coisa. Se está na Europa, sintonize o satélite Hotbird 13. Vamos saber como é que vai estar a quarta-feira, 13 de setembro, em Paris, Luxemburgo, Genebra e Londres. Começamos na capital francesa. Quarta-feira cinzenta, com aguaceiros nas primeiras horas da manhã. Temperatura máxima a chegar aos 24 graus. No Luxemburgo, céu muito nublado, 22 graus de máxima. Em Genebra, o dia será cinzento e chuvoso. Trovoada no período do início da tarde. 22 graus de máxima esperada. E em Londres, muitas nuvens no céu, 22 graus de máxima esperada. De qualquer parte do mundo, uma linha direta com o coração da rádio. 213-822-0195. Ligue-se connosco. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. E temos viagem à América do Sul, as notícias que impactam as comunidades portuguesas de diferentes pontos deste continente. Mais à frente com Igor Lopes. Antes, a música que fica a cargo de Luísa Sobral, Os Clã e ainda tempo para ouvir Figas. Para cantar. tuas bochechas. Sei que foram feitas para beijar de pagar. E gosto de ti, dos tornozelos, até dos cotovelos, que não são fáceis de amar. Gosto de ti, sinto até dor no peito, mas é só feitinho, não defeito, é amor a transbordar. Gosto de ti, gosto só porque sim, porque é tão bom gostar. Porque é tão bom gostar. Portugal ao alcance de um clique. facebook.com/RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. portuguesa depende de nós todos. E por isso é muito importante que o Parlamento também se associe a esse futuro. A mensagem principal que queria transmitir hoje é desta responsabilidade individual de cada um de nós. Fale português, fale em português, escreva português, comunique em português, habitue-se a ouvir todos aqueles que falam, que escrevem, que criam em português, porque esse é que é verdadeiramente o futuro da nossa língua comum. Nós juntos e ligados a Igor Lopes, o nosso piloto de serviço. Olá, Igor. É verdade, um piloto de serviço com um brevet atualizado, Andréia. Um abraço enorme para você, um abraço também para os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui de volta em mais uma semana. E tocávamos nós, sem turbulência, com este grande piloto, celebrar, homenagear o presidente da Casa de Portugal em São Paulo. Verdade, voos tranquilos também para esse local aí do hemisfério sul. Aliás, promessa é dívida. No finalzinho do último episódio do Rumo ao Sul, a gente prometeu que voltava com esse assunto e cá estamos para anunciar que o presidente da Casa de Portugal de São Paulo, o Renato Afonso Gonçalves, foi homenageado no dia 4 de setembro pelo Conselho Estadual Parlamentar das Comunidades de Raízes e Culturas Estrangeiras como Personalidade das Comunidades 2023. Um título, Andréia, que foi entregue durante a cerimônia no plenário Juscelino Kubitschek na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Alesp. A gente conversou com o Gabriel Sayé, que é o presidente do referido conselho, que disse que o objetivo é celebrar a rica cultura e história e tradições e contribuições das comunidades e raízes estrangeiras que vivem em São Paulo. O presidente da Casa de Portugal de São Paulo também conversou conosco e disse que essa homenagem tem uma importância adicional porque não é só uma homenagem para ele. Na verdade, é uma homenagem à comunidade portuguesa que está instalada naquela que é a maior cidade da América Latina. Uhum. Vamos voltar a Portugal apenas porque vale a pena conversarmos, entendermos e aprender a viver juntos, brasileiros e portugueses. Embora possamos ser países amigos ou países irmãos, ainda assim continuamos a ser dois países distintos. Uhum. E não nos conhecemos tão bem quanto julgamos. Foi o que afirmou André João Morgado, presidente da Casa do Brasil Terras de Cabral, durante o encerramento do Seminário Brasil em Portugal, Integrar, Investir e Aprender, que aconteceu no dia 7 de setembro nas instalações da Escola Profissional do Fundão, na região centro de Portugal. O objetivo foi discutir a crescente chegada da comunidade brasileira à região e os desafios e oportunidades desse novo perfil de imigrantes que hoje vivem, estudam e investem em Portugal. Uhum. Ainda segundo Morgado, esse aprendizado exige um processo e é essencial que, para o sucesso da luso-brasilidade em Portugal, haja pedagogia, que seria, segundo esse responsável, um caminho para a aprendizagem de parte a parte, que facilitará a verdadeira integração e o processo também de investimento e sucesso dessa comunidade brasileira em Portugal. O Paulo Fernandes, presidente da Câmara Municipal do Fundão, esteve presente no evento, disse que existem cerca de 6 mil brasileiros residindo no Conselho. Durante a sessão de abertura desse seminário, o autarca destacou que houve mudança de perfil no imigrante brasileiro e que hoje existem profissionais que investem nessa região em áreas como informática, agricultura, agronegócio, agrotec, biotecnologia, entre muitos outros. O João Moura, que é um deputado na Assembleia da República e que preside o Grupo Parlamentar de Amizade entre Brasil e Portugal, sublinhou também durante a sessão de abertura que o acordo de cooperação político que foi assinado este ano entre os dois países pode abrir novas portas de ligação entre os dois lados do Atlântico. O evento contou com a presença de autoridades, empresários, nomes de destaque da comunidade brasileira e luso-brasileira instalada na região e no país. Foi promovido pela Casa do Brasil Terras de Cabral e pela Câmara Municipal do Fundão com chancela da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. Ou seja, ao todo, quatro painéis reuniram especialistas, autoridades, empresários e membros da comunidade brasileira e luso-brasileira. Voltamos a fazer escala com este nosso piloto. Igor, leva-nos ao Rio de Janeiro e à homenagem ao Vasco da Gama. Agora falta saber, o navegador ou o clube? Está mais virado para clube, André. É um clube, aliás, vital nas relações luso-brasileiras. No dia 1º de setembro, o embaixador de Portugal no Brasil, Luiz Faro Ramos, impôs nas instalações do Consulado-Geral de Portugal no Rio de Janeiro as insígnias de membro honorário da Ordem do Infante Dom Henrique ao Clube de Regatas Vasco da Gama, na pessoa do seu presidente Jorge Salgado. O presidente da República de Portugal e grão-mestre das ordens honoríficas portuguesas condecorou o histórico Clube Carioca por ocasião do seu 125º ano de fundação. Uau. Clube que nasceu da vontade dos portugueses e rompeu barreiras sociais importantes no passado, sendo um orgulho para a comunidade portuguesa e luso-descendente residente no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro. Ou seja, o Vasco da Gama, que não é o navegador... É um clube que tem muita sua história ligada às regatas, né, aos desportos também náuticos, uhum. mas muito também em virtude do que aconteceu nos últimos anos, ligado ao futebol. Uhum. Não tem passado por bons momentos dentro das quatro linhas, mas tem ainda acalentado o coração dos portugueses residentes na cidade maravilhosa. Vamos para um destino que não está assim tão caliente, Rendas e Cultura, em Montevideo, no Uruguai. Passaportes à mão para conhecer um especialista que mostrou a sua arte na capital uruguaia. Ainda no mês de agosto, a Casa de Portugal de Montevidéu recebeu a visita de Graciela Mancebo, professora uruguaia que vive em La Coruña, Espanha, há mais de 50 anos e ensina a arte de, vejam só, puntilha de camarinhas, uma espécie de renda ou bordados tradicionais há mais de 25 anos. É uma arte, André, que se aproxima muito da renda de bilros, que também é feita em Portugal, especialmente ali na zona de Peniche e Vila do Conde, Sim. sobretudo em zonas costeiras. Cada peça apresentada ao público em Montevidéu deslumbrou os presentes, que conheceram muitos deles pela primeira vez, essa obra de arte, que nasce fruto de um trabalho centenário. Seguimos para a Venezuela, onde temos apoios. Que apoios são estes, Igor? Pois é, apoios necessários e importantes. Em visita oficial à Venezuela, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, o Paulo Cafofo, reuniu com a direção da Casa Empor Carabobo, que é a Câmara de Comércio Venezuelana Portuguesa de Indústria e Turismo do Estado de Carabobo. Nessa oportunidade, Cafofo entregou uma placa de honra das comunidades portuguesas à presidente da entidade, a Fátima Pontes. A Casa Empor Carabobo, André, é um organismo que representa os empresários luso-venezuelanos do estado de Carabobo, recebeu pela primeira vez em 2023 apoios financeiros ao movimento associativo por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, através da Direção Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, no montante de mais de 8 mil euros. Ainda nessa região, Cafofo encontrou-se com a direção da Associação Só Bem, presidida por Luísa Moreira. Cafofo foi recebido também pelo vice-presidente Mena de Rodrigues. Essa Associação de Beneficência Luso-Venezuelana foi criada há 30 anos, passou por uma fase de inação e está agora em recuperação e regularização. Está ligada à Casa Portuguesa Venezuelana do Estado de Carabobo, bem como ao Centro Social Madeirense. Do Uruguai ao Chile, que se assinalou por lá os 50 anos do golpe de Estado de Pinochet, que derrubou a democracia chilena, mas a tempo presente, 2023, assina-se um compromisso para com a democracia para o futuro. Pelas mãos de António Costa, primeiro-ministro de Portugal. Portugal, Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, México e Uruguai assinaram, no dia 11 de setembro, no Chile, um compromisso com a democracia e os direitos humanos no contexto de 50 anos de golpe de Estado do ditador Augusto Pinochet. No documento Compromisso pela Democracia Sempre, os países comprometem-se a fortalecer os espaços de colaboração entre Estados através de um multilateralismo maduro e respeitoso das diferenças que estabeleça e persiga os objetivos comuns necessários para o desenvolvimento sustentável das sociedades. Para já, Portugal é o único país fora da América Latina a participar no compromisso com o primeiro-ministro António Costa juntar-se aos demais presidentes. A inclusão de líderes estrangeiros é o capítulo internacional deste compromisso. Andréa, inicialmente denominado Compromisso de Santiago, o nome foi alterado para Compromisso pela Democracia Sempre, depois de ter havido consenso também entre as partes e um repúdio ao golpe de 1973. O Brasil pretende inaugurar, durante 2024 em Brasília, o Museu da Memória em homenagem às vítimas da ditadura nos 60 anos de golpe de 64, ou seja, um calendário também brasileiro, tendo seu museu homônimo de Santiago do Chile como inspiração, segundo anunciou o governo do Brasil. E assim vamos tentando construir um mundo melhor, uma sociedade mais justa. Literatura nos Açores. Autoridades locais e uma sala repleta de amantes da literatura e da cultura participaram no lançamento do primeiro volume do livro Insignes Açorianos, do escritor português Adélio Amaro, no último dia 2 de setembro, no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Fajã de Baixo, na Ilha de São Miguel, nos Açores. A obra homenageia nomes que elevaram os Açores na sua rica história. É um volume de estreia que tem 60 primeiras crônicas assinadas por Adélio, publicadas no jornal Açoriano Oriental, sobre 141 figuras das 9 ilhas açorianas. O evento, que teve sala cheia, contou com a presença de Sofia Ribeiro, secretária regional da Educação e Assuntos Culturais, José Melo, em representação da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Miguel Brilhante, do Gabinete da Secretaria Regional do Turismo, e de Luiz dos Anjos, presidente da Junta de Freguesia de Fajã de Baixo. Um título a não perder. Vamos então agora deixar o piloto descansar. Próxima semana temos nova viagem. Combinado, Igor? Combinado. Aperta os cintos. Uma boa viagem rumando sempre ao sul. Rumo ao Sul, com Igor Lopes. RDP Internacional. Os meus direitos. Todas as questões sobre direitos dos consumidores numa parceria da DECO com a RDP Internacional. Coloque as suas dúvidas por e-mail para rdp.internacional@rdp.pt. Para ouvir à terça-feira, de madrugada, às 2h45, à tarde, às 4h15 e à noite, às 11h15. Os meus direitos, com Graça Cabral. De qualquer parte do mundo, uma linha direta com o coração da rádio. 213-822-0195. Ligue-se connosco. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Se está em África, sintonize o satélite Intelsat 907. Mais uma vez, saber como é que vai estar o tempo quarta-feira, 13 de setembro. na África do Sul, Cidade do Cabo, e também em Luanda, Angola. Começamos na África do Sul. Cidade do Cabo com previsão de uma quarta-feira de céu limpo, um dia bastante soalheiro, com a máxima a chegar aos 18 graus. Já em Angola, Luanda amanhã-se com muitas nuvens no céu, a hora do almoço com o sol a conseguir rasgar entre nuvens, o período da tarde bem mais soalheiro, com os termómetros a chegar aos 26 graus. Portugal ao alcance de um clique. rdp.internacional@rtp.pt. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Bem perto de sabermos o que a revista Forbes escreveu sobre alguns dos restaurantes da cidade invicta. O que os outros dizem de nós é um programa que acontece todas as terças-feiras na segunda parte das manhãs, com a Karina Jorge e o João Bacalhau. E quem nos trata de contar tudo o que se passa, tudo o que andam a falar de Portugal e dos portugueses é José Guerreiro, que chega daqui a pouco. Antes, paramos para olhar o retrato, ouvir este belo retrato de Dulce Pontes. Guardo-te em amor. Dulce Pontes, com esta canção que faz parte do disco RDP Internacional Perfil. Antes de descobrirmos o que andou a revista Forbes a experimentar e a falar sobre os restaurantes da Invicta. O que os outros dizem de nós, às terças-feiras, com José Guerreiro. Ele está cheio de energia, pronto para trazer até nós as novidades. Bom dia, José Guerreiro. Bom dia, José Guerreiro. Bom dia. Eu hoje venho falar sobre a cidade do Porto. Uhum. Não gostamos nada do Porto, é uma nada, coisa impressionante. É. Nada. Nem se come bem. Nada. As pessoas Forbes, não são boas, não. Gosta muito, muito do Porto. Uhum. A revista Forbes. E diz que o Porto está prestes a tornar-se numa festa de restaurantes finos. Fine. Fine dinner, não é? Sim. Fine dinner. Sim. Bom. E a partir do próximo ano, a jornalista que assina a reportagem na Forbes diz que Portugal terá um guia Michelin exclusivo. Mas depois não conta mais nada sobre isto e, portanto, fica aqui um bocadinho na dúvida. Ah, ela sabe de coisas, mas não revela mais. Não diz mais, não é? Pois. Parece aquelas pessoas que dizem, ai, eu tenho que contar uma coisa e depois não contam. É. Não contam. Para ninguém saber, não é? Sim. Péssimo. E como é que esta febre, vamos chamar-lhe assim, uma febre boa... como é que esta febre tem tanto destaque na Forbes? Porque na cidade do Porto têm aparecido nos últimos anos grandes restaurantes de grande nível. Portanto, como diz a Forbes, as cozinhas do Porto nunca tiveram tanta qualidade e as estrelas Michelin, de algum modo, são a garantia desse bom serviço e da comida de excelência. O Mira Mira, não sei se já ouviram falar. Não, nunca ouvi. Mira Mira, um restaurante que tem duas estrelas Michelin, que merece grande destaque na revista, é uma empreitada semi-nova do chefe Ricardo Costa, que já tinha conquistado várias estrelas Michelin no restaurante que tem no Yetman, portanto, o restaurante que está no Hotel Yetman, sim, no Porto. E escreve a revista. Não, escreve, diz à revista o chefe Costa: mantendo a exigência e o rigor da boa mesa, quero trazer para este restaurante uma postura mais descontraída. Portanto, mais descontraída do que o restaurante que ele tem no Yetman. Portanto, um restaurante moderno, minimalista, escreve a repórter da Forbes, e algumas mesas estão equipadas com sofás confortáveis, para dormir a sesta, quem sabe, as refeições... Sei de alguém que apreciaria. Não é? Quem? Comer bem e seguir. Já começa a apreciar esse tipo de restaurante, não é? Onde há, pode ser dormir um bocadinho antes. Mas para além dos pratos e tudo mais, não é? Tem uma vista deslumbrante sobre o Douro e a cidade do Porto. Esta reportagem destaca ainda mais dois grandes restaurantes. Um que se chama Escaldo Studio, do Vasco Coelho Santos, também no Porto. Portanto, é uma cozinha feita com um produto português, mas com técnicas, com memórias, com inspiração de vários pontos do mundo. Uma cozinha muito focada no sabor do próprio produto. Este restaurante, dizem eles que é um omakase. Sabe o que é omakase? Não sei. Também não sabia. Quer dizer, significa que os clientes ficam nas mãos do chefe. Ah. A pessoa chega e o chefe faz o que quiser com elas, não é? Deve olhar para a pessoa, tira-lhe as medidas e espera aí que eu já venho. Isto, já te digo como é que é. Portanto, pretende surpreender os clientes. Pode correr bem, à partida sim, evidentemente, mas também é um risco ou, no mínimo, uma aventura radical, não é? Por fim, esta reportagem destaca também um restaurante que se chama Cozinha das Flores. Um nome lindíssimo. Este restaurante é de um chefe muito conhecido, talvez o mais conhecido, talvez o chefe português mais conhecido no mundo, embora aqui em Portugal não seja se calhar assim tão conhecido, e portanto isto parece uma contradição, mas não é verdade na minha opinião, que se chama Nuno Mendes, de quem eu já falei aqui várias vezes. Ele estreou-se na Invicta com um restaurante magnífico, muito descontraído, que aposta nos sabores do Norte, que se chama justamente Cozinha das Flores. A sala de refeições é super elegante, apresenta um grande painel de azulejos da autoria de Cisa Vieira. Quanto ao menu, todos nós aqui neste programa estamos carecas de ouvir falar de pastéis de nata, certo? Sim. E de comer até. Sim, certo. Sim, sim. Agora, convém. Sim. Agora, alguém já ouviu falar de um pastel de nata de nabo? De nabo? Com caviar? Não. Como assim? Aqui há, neste restaurante, há pastel de nata. Que arriscado. De nabo com caviar. E há pão de ló com camarão da costa e presunto. E há, meus amigos, manteiga maturada. Para pôr no pãozinho, sim, provavelmente, sim. Não é? Sim, sim, sim, sim. Partindo do princípio que há pãezinhos nestes restaurantes, já às vezes não há. Certo. E há manteiga maturada. Portanto, tudo isto há na Cozinha das Flores. O site, muito bonito, da Forbes, uma vez mais, vai ficar disponível no podcast do programa. Olha, mas sabes que fiquei curiosa, por acaso, com essa carta. Com o pastel de nata, de nabo. Sim, sim, com o pão de ló também. Com o caviar e o pão de ló. Com camarão da costa e presunto. Tudo embrulhadinho, não é? Manteiga maturada? Eu acho que sim. Eu experimentava, sim. Tenho todos curiosidade. Nós, de algum modo, temos também muitas vezes manteiga maturada nos nossos frigoríficos. Está lá escondida, fica ali durante... Sim, fica tão maturada que até muda de cor. Não é? Sim, sim, cor, sim. Não é? Um pacote que ficou ali esquecido. Ai, 1998. Isto já é vintage. Sim. Uma manteiga vintage. Estamos hoje aqui para servir com tostas. É verdade. Moles. É verdade. E é com manteiga multicolor que fechamos esta edição. Até para a semana. Do que os outros dizem de nós. Até para a semana, Zé Guerreiro. Para a semana, então, temos novo episódio, todos os episódios do Que os Outros Dizem de Nós, que já passaram nas manhãs da RDP Internacional e repetem aqui no Serão, ficam disponíveis em podcast no site e aplicação RTP Play. Até o fecho da hora, com música Joana Almirante e Ciro, logo depois. qualquer parte do mundo, uma linha direta com o coração da rádio. 213-822-0195. Ligue-se connosco. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Lembro-me de quando tudo o que queria ser, dono de um castelo em que eu te podia ter, uma espada de madeira para te proteger, fazia do mundo inteiro nosso lugar, quando tudo era tão real. Oh, oh, oh. Só quero acordar. Vi os dias a mudar, sem tempo de te dizer que o tempo passa a correr. O sonho em que eu morava, eu quero acordar. Vi os dias a mudar, sem tempo de te dizer que o tempo passa a correr. O sonho em que eu morava, eu quero acordar. Era o esboço do que vinhamos a ser, entre fadas e dragões, ou não, tu quis perder. E os demónios que eu dizia ter de enfrentar viram saída do nosso lugar. Mal eu sabia que era tudo real. Só quero acordar. Vi os dias a mudar, sem tempo de te dizer que o tempo passa a correr. O sonho que eu morava, eu quero acordar. Vi os dias a mudar, sem tempo de te dizer que o tempo passa a correr. O sonho que eu morava, eu quero acordar. Vista. Perto do coração. 23 horas 22 nos Açores. O Governo está a trabalhar numa solução que permita aos professores deslocados arrendarem quartos por valores abaixo do preço de mercado e não se prevê a recuperação total do tempo de serviço que a classe docente reclama, disse esta noite o Ministro da Educação em entrevista na RTP. A Cruz Vermelha Portuguesa ativou uma angariação de fundos para uma primeira fase de ajuda aos sobreviventes do terremoto em Marrocos. Começa também a estruturar-se a ajuda à Líbia, onde só numa cidade desapareceram mais de 5 mil pessoas, de acordo com a Cruz Vermelha Internacional, depois da passagem da tempestade Daniel nos últimos dias. Temperaturas a esta hora: o Porto está com 19 graus, Lisboa 21, Ponta Delgada 22, Faro e Funchal estão com 23 graus. No continente vamos ter amanhã céu pouco nublado, com pequena subida da temperatura máxima. Madeira, nuvens com aguaceiros. Açores, chuva nos grupos Ocidental e Central. Edição a esta hora com Cláudia Almeida. O Governo está a trabalhar numa solução que permita aos professores deslocados arrendarem quartos por valores abaixo do preço de mercado, disse há pouco o Ministro da Educação em entrevista na RTP. É esse o trabalho que estamos a fazer em conjunto com o Ministério da Habitação. E isso quer dizer o quê em termos práticos? Isso significa identificar mecanismos que permitam disponibilizar aos professores apartamentos, quartos partilhados. se for um apartamento, será partilhado. Um quarto não será partilhado, não é isso que o governo quer para... Mas a solução passa por atribuir quartos mais baratos, por exemplo, exatamente, para um professor dar aula. Exatamente. Sobre a falta de professores no arranque do ano letivo, João Costa diz que a solução, em algumas zonas do país, passa pela formação de docentes, nomeadamente no sul de Portugal. Nós, neste momento, sobretudo, o que será estrutural para resolver este problema é formar professores no sul do país. Formar professores no sul do país. Porque senão nós nunca teremos solução para isto. Mas então a solução vai demorar anos. Para formar professores no sul do país, vai demorar anos para essa formação. Vamos lá ver. Um professor forma-se em 2 anos e nós estamos a introduzir uma medida que é ter estágios remunerados já no segundo ano de formação para professores que vão poder, para candidatos a professor, que podem ocupar horários de escola nestas regiões. E nesta entrevista à RTP, o Ministro da Educação garantiu ainda que os professores vão se ver as carreiras melhorarem nos próximos anos por via do acelerador de carreiras, mas lembrou que não se prevê a recuperação total do tempo de serviço que a classe docente reclama. A questão da recuperação integral do tempo de serviço é uma questão que não está no programa do Governo, mas que ainda assim já foram dados passos. O Governo nunca esteve numa posição de intransigência e de tudo ou nada. Sobre a recuperação integral do tempo de serviço, não temos nova proposta para apresentar neste momento. Neste momento é o momento de operacionalizar o acelerador das carreiras, que vai levar a que mais de 65 mil professores, quase 70 mil professores, vão ver a sua carreira acelerada nos próximos anos. Arrancou hoje o ano letivo. Na próxima semana, a greve do Sindicato de Todos os Professores e Educadores, de segunda a sexta-feira, e manifestação nacional em Lisboa, organizada pelo STOP, dia 22 de setembro. À quarta noite, o balanço mais recente das autoridades marroquinas aponta para mais de 3 mil mortos e mais de 5.500 feridos. O epicentro deste terremoto deu-se na província de Al-Haouz. Também a província de Tarudante foi fortemente atingida. A enviada especial da RTP a Marrocos, Soraya Ramos, está a 17 quilómetros do epicentro do terremoto que aconteceu na sexta-feira por volta desta hora e descreve-nos uma paisagem dominada de azul. Estou em Tlatni Yaqub, na região de Al-Haouz, que é mais afetada por este sismo, e olhando à volta há aqui um paradoxo. Por um lado são só destroços daquilo que eram casas, por outro lado há o que os marroquinos chamam as novas casas. São tendas azuis com um grande letreiro que dizem